Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa. Ponto espera Torre 1 no 8, desse nome a 12, que é legal na 0 no 8. SF-5826, despada nível de voo 060, chegada Mari. Mantenha a chegada do SF-5826. Azul 4208, chame Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 2645, obrigado, bom dia. 12685, alterne 12545, azul 4208. 12685, 2545. Bom dia. Bom dia. Direção 219-1605. SF-5826, redução para 250 nós. 250-526. Olá, Salvador, bom dia, voo 605, entrou na foca. Essa Alfa Juliette, portão 3, no 605. Alfa Juliette para o 3, 605. Total 99 muito bom dia. A linha decola, pista 10, o vento é de 1-1-0 graus com 99. No 1-0 graus, 110 com 9. Aprezando 79, chame Recife, 1251, alterne 13325. Aprezando 79, Recife, 1251, alterne 13325, bom dia. Bom dia. 2211, aeronave vai parquear no 03, após a mesma autorizado o acionamento pushback em coordenação com a equipe de solo no 02. Decimal 8 controle, tem bom voo, até a próxima. 120, decimal 8, muito obrigado, bom trabalho. Opa, executivo está agilizando, está ingressando agora aqui na Juliette. Milionau. Muito bom dia, total 9911. Total 9911, contato radar, suba ao nível de voo 310, sai da Momo. Positivo, livre ascensão 310 na Momo, total 9911. Objeto 5826, redução para 2109. 2109, 5826. Correção, o 6211, autorizado no 2. Tá. 3859, desça para 2000 pés, que é negama 018. Autorizado, sinal LS, reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado da 3859. Pode considerar 2000 pés? Considera. Tá. Controle Salvador, bom dia, o TRIP 5297. TRIP 5297, acione identificação. Acionado a identidade, possibilidade após Conde pro apelo ou Luna? TRIP 5297, contato radar, 70 milhas Nordeste Salvador, voe direto pelo, reporte no ponto ideal de descida. Que é grato, varei pelo, reportarei ponto ideal, 35217. Prepara a Arbora Elefa para a vitória da conquista 260. Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, prossiga. Seria a saída prevista? Para qual horário é o seu plano? Papapá, Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, QNH 1018, reporte no ponto Delta descida. Sim. Saredo 2223, pronto, cobre. Pronto, cobre. Passaredo 2223, autorizado Salvador Vitória da Conquista. Direto Elefa após Vitória da Conquista. O nível autorizado é o 260. Realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor, posição Elefa. Decola da 10, curva à direita e o código 5076, controle 120, decimal 8. Autorizado 2630, decola na área, controle 2223, cotejamento correto, chame pronto na remoto, não corta no pote 1. O Azul 4299, pronto, cobre. Temativo, prossegue. 4299, autorizado Salvador Campinas, via Pesolu 16, após Belo Horizonte, após ECT Trivio, restante conforme rota. O nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da Euleda Bridge. Decola da pista 10, primeira curva à sua direita. Aciona o código 5106, controle 1208. Doutor, autorizado Campinas, Atazulu no 6, Trive, nível 360, decola pista no 0, curva direita, transponde 5106, controle 208, confirma a subida? Dael Leda Bridge, Dael Leda Bravo Romeu Índia Delta Eco. Ok, Dael Leda Bridge, obrigado. Seguimento correto, chame pronto no 08 do pátio. Ok. 6219 pronto pro táxi. 6219 pro táxi, COB 55, autonomia 350, alterna com ficha. Autorizado o táxi vir de alta no ponto de espera Torre 1 no noite, decimal 62, que é legal na 08, 55 a bordo, confins 3 horas e 50, confere. A vim de alfa, desenvolvimento na ponto de espera Torre 1, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, Oxa, né? 6219, ponto de espera próximo. A linha decola sem parada, Oxa? Afirmo, sem parada. Autorizado, alinhar e decolar pista 10. O vento é de 100 graus com 9 nós. Autorizado, alinhar e decolar sem parada, 6219. Obrigado, essa 2000, portal estabilizado, S50. Estabilizou o visual com a pista 3, 2, 5, 9. 3, 8, 5, 9, complete final, chame torre 1, 1, 8, decimal 6. 2, 6, até amanhã. Salvador 3, 2, 5, 9, final da 1, 0. Continue a aproximação, aguardando a pista livre, tá? 3, 8, 5, 9. Aguardo. No 923, escute a informação Lima e retorne para a cópia. Preparada é o Leda Bridge, nível 360. Salvador, por gentileza, ainda é previsto para o cinema 6225? E quando puder ir mais próximo, 340 Brasília. Salvador, chama 6225. 6225, prepara a Momo transição Nitza. November India, Delta Sierra Alfa. Momo Nitza, obrigado. Nove, dois, três, pronto, cópia. 923 autorizado Salvador Guarulhos, Viampa Zulu no 6 após Belo Horizonte após DCT Trive. Restante conforme rota do plano. Realiza o perfil da saída. Força, o nível autorizado é o 360. Realiza o perfil da saída da El Leda Bridge. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona o código 5077 e controle 1-208. Siga. Desce para 510, que é negão no 018. Reporte no através de Pituaçu, Mike Eco Delta. Estabilizado, 50 metros. 205826, complete final, chame torre 1 no 8 decimal 6. 8,6, obrigado. 5345, acionamento autorizado, pushback em coordenação com o solo Salvador, chame para o táxi. Chamarei para o táxi, 5345. Trip 5217, vetoração para final ILS, curva à esquerda para o A240. Esquerda 240. Limite é a magnética 120 de Simbra. Eu não entendi essa informação, confirme. Limite é a magnética 120 de Simbra, Trip 5217. Ok, mantém da Pro 240, limitado pela 120 de Simbra. Total 9911, chame Recife 12685, alterne 12545. Positivo, Recife 12685, 12545, é isso? Afirma. Positivo, muito obrigado, bom trabalho. A225, pronto, copo. Foi mais travado que tem, 5,26. Sempre antes da aproximação, aguardando que está livre. Guardando. Tá 3,59 no solo, 37, livre à direita ou no 219? Direita, 219, 3,859. A 3859, ingressa Alfa, reporta antes da Juliette. Ingressa na Alfa, reporta antes da Juliette, da 3859. Coito 26, livre pouso na 10, 110 com 8. Pouso 26. Trip 5217, desça para 3000 pés, que é negão no 08. É para 3018, Trip 5217. Mike Eco Delta Sami Torre, 118 decimal 6. Eco Delta, muito bom dia. Prossegue final da 17, autorizado o cruzamento da 028. 7, abandonando 140 para 3-1. Sim. Direita 219. Coelho 26, Alfa, reporta antes da Juliette. Na Alfa, reporta antes da Juliette, 526. Três oito cinco meia, mantém a posição antes da Juliette, por gentileza. 3859, mantém a posição antes da Juliette. Confirmando 3859, mantém antes da Juliette. Delta 5826, reporta antes da taxiway Kilo. Reporta antes da Kilo 5826. Estaciona 6211, chame Recife 1251, alterne 133-25. 351-3325, obrigado, 6211. Trip 5217, curva direita pro A245. Direita 245. Trip 5217. Quilo. 5826 ingressa Quilo, pátio 3, reporta para a entrada do pátio 1. Sua posição, seu portão 02 do pátio 1. Ingressa Quilo, pátio 3, reporta a ingressa no pátio 1 para o 02, portão 5826. O TAM 3859 vai manter antes da Juliette, aeronave que puxou na remoto no 3, bloqueia a entrada para o seu portão. Trip 5345 já tem estimado pro táxi? Ô senhor, ainda não. Tô vendo que tem um passarido aqui. Mas tem algum pequeno problema aqui. Estamos tentando resolver. Questão de passageiro. E acredito que mais dois minutinhos eu te dou o estimado se a gente vai voltar pro box ou você vai prosseguir pro táxi. Poderia aguardar mais dois minutinhos ou há necessidade de a gente voltar pro táxi de imediato? Não há necessidade. Há necessidade do senhor liberar a entrada do portão 9. O senhor tem condições de coordenar com a infraero para puxar para o través do 10? Na realidade, nós já estamos sem trator, senhor. Se houver necessidade de sair dessa posição de imediato, a gente teria que voltar pro GIT. Mantenha a posição, então, 5345. AB5826 no pátio 3 para ingresso no pátio principal. Autorizado o ingresso no pátio principal, o seu portão é 02. 02, 526. Paulo Salvador, 3666, da Lima para Guarulhos, 320. Da Bridge. Quer confirmar a subida? Dael Leda Bridge. Bravo, meu Índia Delta Air. Gama 08. Para 2018, trip 5217. Canem 225, pronto, cópia. Canem 312, pronto, cópia. 312, pronto, cópia. 312, autorizado Salvador Recife, via do Whisky 58, nível autorizado a 350. Realiza o perfil da saída PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da 1-0, curva à esquerda, aciona o código 5114 e o controle 120 decimal 1. É a 312, entendeu? Autorizado Salvador, Amber Whisky 58, nível 350, sai na PUCA, Aracaju. Decola da pista 10, curva à esquerda após, aciona 5114, controle 120.8, 6312. Protegimento correto, chame pronto no 1-0 do Pátio 1. 1-2. Da 3859, ingressa Juliette, seu portão agora é o 04. Juliette para o 04, da 3859. 45, autorizado até o pátio 4. Até a próxima. Sereno 2223, na escuta do solo Salvador? Escuta, 2223. 2223, ainda não tem o estimado para o seu pushback. A aeronave que puxou na remoto no 3 está com problemas com o passageiro. Não tem, estamos aguardando. 2-3, aguarda um minuto, a aeronave vai passar a sua retaguarda. Aeronave da TAM, um Airbus 320. Estava esperando já alguns minutos para ingressar. Após a aeronave ingressar, vai ser autorizado o seu pushback. Trip 5217, 5297 para o curso do localizador, curva esquerda, Prono 20, reporte estabilizado. Esquerda, 120, reportarei, estabilizado. Copa 3663. 3663, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesolu no meio após Belo Horizonte, após ECT, posição Trive. Restante conforme rota do plano. O nível autorizado é o 320. Realiza o perfil da saída da El Leda após Leda Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, aciona o código 5105 e o controle 120 decima 8. Autorizado nível 320 para Guarulhos, via Pendulo 1-6 após Trive. Nossa saída vai ser da El Leda após Bridge, decola da 1-0, com primeira curva à direita. Transponder 5105, controle 1208. Fechamento correto, chame pronto. O ponto é o 05 do pátio. Ponto 3. Reporta pronto. Está bem próximo da interceptação do localizador. Condições visuais. 35217, complete sinal, chame torre 18 de cima meia. Ok, 118.6, parabéns aí pela operação. Até foi muito rápida. Obrigada. Bom dia. Benzinho. Controle Salvador, bom dia. Tem 3486, tempo da Lima, cruzou 1-7-0. Tem 3486, despero nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari, tem 3486. Esquerda, autorizado pushback e acionamento na remoto 1-4. Esquerda, pode parquear na aeronave esquerda, autorizado pushback. Tripo 5345 ainda na escuta do solo? Na escuta, senhor. 5345. O senhor poderia informar qual foi o motivo do retorno para a remota? É o seguinte, nós estamos necessitando da documentação de um dos passageiros que está aqui a bordo, e esse é o motivo ao qual nós retornamos aqui. Sim, a gente vai precisar de alguma assistência policial? Negativo, senhor. Táxi autorizado vindo de Alfa no ponto de temperatura em 1-8 desse momento, o que é legal na 0-8. Conta de 1-0 graus com 7-9. Check trem. Ok, trem baixado e travado. 5-2-1-7. Juliette, Índia Alfa, ponto de espera, pista 1-0.